gente fez amor, mas só por solidão. Teu corpo desejou, eu fui a opção. Nós dois de novo, na sua cama. A gente combinou que era só tesão. Melhor um marreto do que ficar na mão. Você me quer, depois reclama. Quer meu corpo, eu te empresto. Tem que ser na minha condição. Você cobra que eu não presto. Eu não quero outra decepção. Se não concorda, eu tô fora. Foi você quem me usou quando eu só quis chamar. Depois descartou, tive que me virar. Agora é fácil dizer que me ama. Se ainda aceitou, desengana. A gente combinou que era só tesão. Melhor um marreto do que ficar na mão. Você me quer, depois reclama. Quer meu corpo, eu te empresto. Tem que ser na minha condição. Que eu não presto. Eu não quero outra decepção. Não concorda, eu tô fora. Foi você quem me usou quando eu só quis chamar. Depois descartou, tive que me virar. Agora é fácil dizer que me ama. Se ainda tá mal resolvida, querendo voltar, procura outra pessoa pra te saciar. Vai ser do meu jeito, você já não manda. Aceitou de...